e nós estamos começando mais uma transmissão da Neo Rock Zone. Estamos ao vivo aqui na rádio, também estamos ao vivo no Facebook, com aquela live que a gente faz toda quinta-feira que tem programa. Então estamos prontos aqui para começar mais um programa da Neo Rock Zone. Friozinho voltou para São Paulo, ainda bem, né? Estamos aqui muito mais confortáveis aqui no nosso estúdio, entre aspas, para fazer o nosso programa aí de quase toda a quinta-feira. Então vamos lá, a gente vai começar então o programa de hoje com uma banda de rock formada na Flórida por dois vizinhos, Don Barnes e Donny Van Zandt, em 1974. Os dois primeiros álbuns da banda tinham uma forte influência do Southern Rock. A partir do começo dos anos 80, eles mudaram para um estilo de arena rock, sem nunca ter abandonado as raízes, claro, do Southern Rock. Essa vem do quinto álbum de estúdio da banda, chamado Special Forces, de 1982. A gente começa o programa de hoje, então, com 38 Special, Caught Up In You. Aí tivemos 38 Special com Caught Up in You para abrir o programa de hoje. 8 horas 5 minutos e a gente está no último programa de junho. Depois desse, só vem depois da Copa do Mundo, que eu também sou filho de Deus e quero assistir todos os jogos, né? Então, depois da Copa a gente volta, certo? E agora a gente vai com uma banda formada em Seattle em 1994 e que originalmente ela era pensada para ser um projeto solo. Na época do lançamento do seu primeiro álbum em 95, existia apenas um membro oficial. Dave escrevia as músicas durante seu tempo como baterista do Nirvana, mas preferiu guardar as composições para si próprio, porque ele se sentia intimidado por Kurt Cobain. Mas com a morte do vocalista, ele gravou as músicas e distribuiu para os seus amigos a fim de um feedback. Obviamente que o feedback foi fantástico. E essa então vem do terceiro álbum de estúdio da banda, do terceiro álbum que chama There Is Nothing Left To Lose. A gente vai com Foo Fighters, Learn To Fly. Aí tivemos Foo Fighters com Learn to Fly. essa do álbum There Is Nothing Left To Lose. Quem já assistiu esse clipe no, em qualquer, na MTV ou qualquer lugar que passe alguns clipes, você já viu que esse é muito divertido, vale a pena. Quem não viu ainda, procura no YouTube, vale muito a pena, bem legal. E agora a gente vai para uma banda de heavy metal de Los Angeles, Califórnia, formada em 83 e considerada uma das Big Four do thrash metal. O lançamento do seu primeiro álbum, Killing Is My Business and Business Is Good, em 85, por um selo independente, acabou chamando a atenção de grandes gravadoras e acabou assinando com a Capitol Records em 86. São mais de 38 milhões de álbuns vendidos e 12 indicações para o Grammy. A gente vai ouvir uma música do último álbum da banda, lançado em 2016. Essa música foi escrita por Dave Mustaine, Kiko Loureiro, ex-Angra e hoje guitarrista membro da banda oficial. A gente vai curtir então Megadeth com Post-American World. Thank you. aí, esse foi o grande Megadeth Post-American World, o último álbum da banda, lançado em 2016, e essa música tem a participação do Kiko Loureiro também na composição. Então, grande som aí do álbum novo do Megadeth. Legal? Eu queria convidar todos então para acessar o site do nosso parceiro. O site é o Big Rock and Roll, e o site é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre o rock, promoções, resenhas de shows, além da rádio ao vivo, a rádio Big Rock and Roll, que fica no ar 24 horas por dia, rolando o melhor do rock nacional e internacional, clássicos, novos, enfim. Fica rolando 24 horas, muitas vezes eu estou no trabalho, eu deixo lá rolando a rádio Big Rock, sempre som da melhor qualidade. Então acessem www.bigrockandroll.com e curtam lá o site, que vale a pena. Nossa parceira Juliana aí está sempre ouvindo a rádio, sempre pedindo seus sons também. Acessem lá, vale a pena, legal? É isso aí. Agora a gente vai, né, nesse bloco que a gente vai começar agora, a gente vai atender a pedido dos nossos amigos aí que fizeram nas últimas duas semanas. Vamos então atender esses pedidos agora. Então a gente vai começar com uma banda australiana formada em 72 em Sydney. Em 78 eles lançaram seu álbum de estreia e ficaram conhecidos na Austrália. Depois na Australasia, que é a região ali que engloba parte do Japão, Singapura, eles ficaram mais conhecidos com o lançamento do álbum chamado 10987654321, que foi lançado em 82. Mas o reconhecimento mundial veio com Diesel and Dust, de 1987. A nossa de hoje vem do álbum de 90, chamado Blue Sky Mining, e é um pedido do Walter Dorighello lá de Londres. A gente vai mandar para ele então Midnight Oil com Blue Sky Mine. Yeah. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, grande Pete Garrett nos vocais de Midnight Oil aqui na Neo Rock Zone. Essa foi um pedido aí do Walter Dorighello. E a gente vai continuar nos pedidos dele, que ele fez mais do que um, e vamos atender. A gente vai continuar então em Sydney, na Austrália. Essa banda foi formada em 1981 e hoje ela é formada por Dave Faulkner, Brad Shepherd, Nick Reith e Richard Grossman. Eles têm 9 álbuns de estúdio gravados e a música de hoje vem do 4º álbum de estúdio chamado Magnum Come Louder, e a gente vai curtir então Hoodoo Gurus com Come Anytime. Come Anytime aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 25 minutos e a gente está com o último programa de junho. Depois desse aqui, só o próximo vem depois da Copa. Então aproveitem esse que depois vai demorar um pouquinho, certo? Um mês depois a gente vai fazer mais um. Legal? Então agora a gente vai para uma banda que, na verdade, o primeiro nome dessa banda de Londres, formada em 69, foi Derry, e durou um ano com esse nome. E aí em 70 eles mudaram para o nome definitivo. Inicialmente seu trabalho foi considerado um rock progressivo, mas com o tempo eles incorporaram elementos de pop, rock e até art rock. O trabalho mais conhecido da banda vai até 83, quando Roger Rodgson deixou a banda e Rick Davies, outro fundador, a conduz até hoje. A música de hoje vem do 3º álbum da banda, lançado em 74, chamado Crime of the Century. O último pedido, então essa aqui vai ser o último pedido do Walter lá de Londres. A gente vai curtir então Supertramp com School. coming along. Neo Rock Zone, your online radio station. E até o último acorde de School do Supertramp, o vocal inesquecível de Roger Rodson, excelente som aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 32 minutos e nós estamos fazendo o último programa de junho. Depois desse, só depois da Copa, a gente vai fazer o próximo, certo? Então agora a gente vai com mais um pedido. Essa banda de Nova York foi formada em 74. Geralmente são citados como a banda que definiu o som do punk rock. Todos os membros adotaram o mesmo sobrenome, apesar que nenhum tinha qualquer tipo de parentesco um com o outro. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2002. Infelizmente, até 2014, todos os membros originais já tinham falecido. Esse foi um pedido do Davi Santos, e a gente vai colocar aqui, que a gente vai... Estamos um pouquinho atrasados aqui, mas vamos colocar o som, vamos lá. Tá chegando aqui. É isso aí. Agora a gente vai curtir então o som pedido pelo Davi Santos aí nas duas últimas semanas. Ramones, Bonzo Goes to Bitburg. Pick up the pieces. Grande Ramon, saudade dessa grande banda que não existe mais, infelizmente. Mas aí a gente curtiu Bonzo Goes to Bitburg, um pedido do Davi Santos aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 37 minutos e a gente continua o programa de hoje. Mais um pedido agora. Esse aqui é uma banda de rock psicodélico formada em Los Angeles em 1965. Uma das mais influentes e controversas bandas dos anos 60, principalmente pelos temas das canções e apresentações ao vivo. Seu vocalista, falecido em 71, era muito carismático, mas muito imprevisível no palco também. Situações que ele criava eram... ninguém esperava por isso e criava situações muito estranhas. Essa música em especial foi tocada numa das muitas reuniões dos membros remanescentes depois da separação e foi para a entrada do Rock and Roll Hall of Fame. Isso foi em 93. E no lugar de Jim Morrison, Eddie Vedder fez a sua participação. Esse foi um pedido especial da Sheila Melly. A gente vai curtir então The Doors e Eddie Vedder com Break On Through. Scott Gordon on the harmonica. Essa foi a apresentação ao vivo de The Doors com Eddie Vedder nos vocais no induction do Rock and Roll Hall of Fame de 1993, quando The Doors estava entrando para o Rock and Roll Hall of Fame. Muito boa apresentação, inclusive Eddie Vedder podia fazer parte aí de mais uma reunião do The Doors, porque a voz dele combina bastante com as músicas e lembra até a voz do Jim Morrison, certo? Então, não teve oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo ou perdeu alguns deles? Isso não tem problema, porque a gente sobe todos os nossos programas no www.archive.org. Você vai entrar lá, tem uma ferramenta de procura, uma barra de procura, você digita Neo Rock Zone, o nome da rádio com a separação normal, e aí você vai encontrar lá quase todos os nossos programas, desde o comecinho, inclusive até os programas pilotos que a gente gravou para testar os equipamentos, ver se funcionava tudo direitinho. Você pode entrar lá e curtir os sons, estão separados aí por data, por semana, então é bem fácil de achar o que você quer ouvir. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato com a gente aí no Facebook, até no Twitter também. No Twitter a gente é o @neorock_z. E no Facebook aí, quem já entra na live direto pode ver, é o www.facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entrem lá, deixem seu recado, deixem seu pedido de música e entrem no archive.org para ouvir aí os nossos programas passados. Inclusive você pode ouvir no site ou pode baixar também e colocar no seu pendrive, ouvir no carro, ouvir no computador, enfim, onde você quiser. Certo? É isso aí. Vamos começar então, vamos entrar no último bloco do programa de hoje. A gente vai ouvir agora um inglês nascido em Ripley e é um dos mais respeitados guitarristas de blues e rock da história. Ele é o único ser humano a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame 3 vezes, como artista solo, como parte da banda The Yardbirds e como parte da banda Cream. Apesar da música de hoje ser um cover, ela se tornou muito popular por causa dessa versão dele. Ela foi escrita e gravada por J.J. Cale em 76 e a nossa versão veio 1 ano depois. Então a gente vai curtir o grande Eric Clapton com Cocaine. If you wanna get down on the ground. Neo Rock Zone, your online radio station. Eric Clapton, Cocaine, aqui na Neo Rock Zone, abrindo o último bloco do programa de hoje. Hoje, dia 14 de junho, são 8 horas e 47 minutos. Começou a Copa, finalmente. Estamos aí curtindo. Hoje curtimos o primeiro jogo, amanhã 3, sábado 4, e aí agora não tem fim. Por isso, esse programa é o último antes da Copa. E agora a gente volta depois da Copa aí para a gente poder curtir os jogos também, certo? É isso aí. Essa aqui, a próxima, eu vou oferecer para o meu amigo Thiago Chaves, lá do Rio Grande do Sul. Ele vai fazer aniversário amanhã. Então essa eu tô oferecendo para ele. Essa banda aqui é da Califórnia, formada em São Francisco em 1973. E é composta por ex-membros das bandas Santana e Frumious Bandersnatch. Sua fase de maior sucesso comercial foi entre os anos de 78 e 87. Foram 2 álbuns de ouro, 8 multiplatina e 2 de diamante. Seu atual vocalista é filipino e faz um grande trabalho na frente dessa banda. Será que alguém já sabe qual é? A de hoje vem do último álbum de estúdio, chamado Eclipse. Foi lançado em 2011. Então essa é pro meu brother Thiago. Parabéns, cara. A gente vai curtir um Journey com City of Hope. The shadows of doubt need a message of love. Nothing is certain in uncertain times. Hard to see beyond the greed and the crime. Where the faithful refuse to give up. Homeless and hungry survive just enough. Learn to smile through it all. We'll be right back. Esse foi Journey com Arnel Pineda nos vocais, vocalista filipino, que está na banda aí faz alguns anos já, fazendo um grande vocal, grande vocal. E aqui temos, a gente está na live aqui, a live hoje está devagar, temos o Thiago aqui assistindo a gente, mas acho que o pessoal está com frio, então a live não está muito bombando hoje. É, quem está na rádio, eu não consigo distinguir quem é, mas eu sei que alguns estão aí ouvindo. Então eu tenho aí o Bill Gillian, tá ouvindo a gente aí no carro, que ele me falou agora há pouco aqui no WhatsApp, tá curtindo o som, valeu brother, estamos mandando aí vários rocks hoje, e essa eu vou dedicar para você, que eu sei que você curte. Então a gente vai ouvir agora uma banda de Blackpool da Inglaterra, formada em 67, inicialmente eles tocavam blues rock, e com o tempo foram incorporando elementos de hard rock e folk rock, forjando uma assinatura de um rock progressivo. A mudança para o rock progressivo aconteceu nos álbuns de 71, chamado Aqualung, no de 72, Thick as a Brick, e 73, A Passion Play. São mais de 60 milhões de álbuns vendidos na história, e a nossa música de hoje vem exatamente de 72, essa é para o meu brother Bill. A gente vai curtir então Jethro Tull com Thick as a Brick. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So your ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is wrapped in the peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Jethro Tull com Thick as a Brick aqui na Neo Rock Zone, a penúltima música antes da gente fechar o programa de hoje, rolando aqui, são 8 horas 59 minutos do dia 14 de junho, temos algumas pessoas aí ouvindo, o meu primo Cláudio lá de Paranaguá no frio, ouvindo a nossa rádio, temos o Maicon Oberman ouvindo lá do Rio Grande do Sul também. E agora, inclusive, eu vou mandar essa aqui para ele, porque eu sei que ele faz aniversário, ele me falou que ele faz aniversário domingo, então essa aqui vai para ele. É uma banda de Massachusetts formada em 76, O período de maior sucesso foi nos anos 80, quando emplacaram inúmeros hits nas rádios. São 6 álbuns de estúdio na história da banda, liderada por Tom Scholz, que é o fundador e multi-instrumentista. Então essa, para fechar o programa de hoje, um grande abraço pro meu brother Maicon lá do Sul. A gente vai curtir essa banda essa música que abre o segundo álbum da banda de 1978. A gente vai com Boston, Don't Look Back. I'm not afraid to die. até os últimos acordes de Don't Look Back com Boston, grande som para fechar o programa de hoje. E eu queria agradecer aí todo mundo que ouviu o programa na rádio, que assistiu um pouquinho da live também, enfim, que interagiu com a gente aí, até através do WhatsApp, que a gente vai conversando e vai recebendo aí o feedback da galera. Os pedidos também, que já tem alguns pedidos para o próximo programa, eu ia dizer semana que vem, mas semana que vem não tem. Então é só depois da Copa, certo? Então eu queria agradecer a todos, deixar um abraço e boa Copa para todo mundo e a gente se vê em julho. Valeu, grande abraço, até mais. Now Rock Zone, your online radio station.